feito de participação naquele curso de animais. E lá, na ocasião, de perto de Deus tem entendimento, né? Como fala na filosofia, não presenciei o que está. Mas outros colegas, né? Eu também, quem estava lá na filosofia, presenciei esse desentendimento entre um advogado e o delegado regente. Bem, então, a OAB está apresentando uma nota, essa nota de protesto quanto a essa situação de entendimento, de desentendimento acontecido. E, claro que a OAB tem todo o direito de apresentar a sua versão. O delegado tem direito também de dar a sua versão do que é que aconteceu. No momento está a versão da OAB aqui assinada pela presidente, que está defendendo naturalmente o seu filiado, seu integrante. O advogado tem esse direito de suplemento na delegacia quando vai apresentar um preso ou defender o direito de qualquer um. Direito. Agora, depende do que aconteceu. Como não sabe o que aconteceu, deixa para que a polícia possa dar nota, a sua versão. Não deixa a clareza do que é que aconteceu entre o impedimento do advogado na delegacia. O que é que virou? Qual foi o motivo? É importante até que a OAB possa esclarecer melhor essa nota, ou o profissional esclareça melhor, como também a delegacia da sua versão, se achar necessário. Com a atenção, a ótica Renascença, comunicando a sua clientela, que tem atendimento no dia 21 de outubro em Tauá, no dia 25 em Ailaba, no dia 28 em Parambu. Cliente do plano de assistência Renascença, passa em 40% de desconto no cartão, ou 45, no cartão do carnê, 45% de desconto à vista. Para você que não tem o plano Renascença, você também tem desconto. 25% no carnê, 30% à vista ou no cartão. Promoção meio das crianças. Armações a partir de R$ 49,99, até durar o estoque. Também para você que usa leite de vão simples, armações a partir de R$ 49,99, até durar o estoque. Na rua, no Barreto, 47, Centro Tauá, telefone 9019-97000. Se o seu apóstolo está aqui, eu tenho mal cheiro, tenho dificuldade para as cargas, câmeras, um supervisor, um limpador, ele possa estar lá. Atende todos os dias, qualquer horário, na cidade, interior, toda a região. Serviço com toda a qualidade. Ligue para a Deja, um supervisor, um limpador, ele possa estar lá. Através de 998-725-26 ou 981-04-64-34-34, Marcielo. Realize o sonho de carne novo na loja André Veículos. Você encontra toda a ajuda que precisa para tornar seu sonho realidade. São vários modelos disponíveis para as melhores opções que lá você vai encontrar. Fica na Avenida Sermóveis de Oliveira 1634, Planalto Havaí. Contato 981-53-7275, Instagram André Veículos Salva. Recebendo de, conforme comecei há pouco tempo, ofício 01-2022, o doutor Murilo Carvalho, que apresenta aqui essa comissão, né, do Nordeste em Tauá. Movimento Direita Tauá, em informático, será realizado no dia de hoje, 17/10, às 15 horas, evento denominado Caravana Nordeste, no W3-2020, Tauá, Ceará. O evento contará com as presenças dos senadores eleitos Rogério Marinho, ex-ministro da Integração Nacional, o astronauta Marcos Santos, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, além de outras lideranças políticas estaduais que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, solicitando a ampla divulgação e aproveitando a oportunidade para convidar a população tauaense para se fazer presente. Os participantes do evento receberão entrevista ao final. Murilo Carvalho representa a comissão. Agradeço ao Dr. Murilo, que tem pessoalmente comigo há pouco tempo, e de querer oficializar seu trabalho de comunicado, está fazendo. Agradeço a atenção e repetindo esse encontro que acontece daqui a pouco lá no W3. Atenção, senhora Miriam Leitão de Souza Gomes, do bairro de Riqueza. A senhora foi a ganhadora do Vale Compras no valor de R$200 da promoção do aniversário 17 anos do PM Galeria. Toda semana, todo sábado, tem um sorteio. E a senhora faturou R$200 na promoção do PM Galeria. Você conhece a farmácia do Bom Serviço? Lá com você, mulher preta. Um medicamento de perfumaria. Farmácia do Bom Jesus, situada na Filha de Vera Cruz. Entrega o domicílio totalmente grátis pelo WhatsApp 981086074. Cuidando de sua saúde. Quem ama, cuida. Quem cuida de você. Chamar atenção de quem encontrou uma placa de carro com inscrição Pico Piauí. A placa ODW7922 está com uma proteção de plástico e lacre. Mantenha contato com o encontrou com o Luciano pelo 8219-8744. Ou com a nossa emissora, que receberá uma boa gratificação. Você encontrou essa placa, veja a placa de Pico Piauí, ODW7922. O Laboratório Lab Clean informa a agenda de atendimento no mês de outubro. O urologista, Dr. Jorge Mediador, atende dia 19 e 25. Neurocirurgião, Dr. Antônio Gomes, dia 20. Neurocirurgião vascular, Dr. Hilton Aguiar, dia 22. O otorrinolaringologista, Dr. Franco Barros, aguardando a marcação da data. Também aguarda a marcação endocrinologista, metabologista, doutora Juliana Bota, e a ginecologista e mastologista, doutora Magdalena Bebê. Doutor Márcio Feitosa, médico residente em psiquiatria, atenderá no dia 8 de novembro. Atendimento, problemas de ansiedade, depressão, esquizofrenia, hiperatividade, transtorno afetivo bipolar, de personalidade, transtorno alimentar, dependência química, psicogeriatria, dentre outros. A fonoaudióloga Mariana Fernandes tem a realização de exames Vera, teste da urelinha, você faz o agendamento, como também faz o agendamento para atendimento da psicóloga Sandra Matias e a nutricionista Andressa Lima, além da colega de prevenção ginecológica com a enfermeira Janaína Fibra. Lab Clean, você realiza todos os exames laboratoriais, DNA, biópsias, termograma, toxicológico e o eletrocardiograma. Agendamento e informações, 997-3010-18. Fica na Coronel Lourenço Feitosa, número 1, em frente à Praça Capitão Pitó. Uma da tarde, mais 19 minutos, aqui na Cultura M960, na Cultura FM 105,5. Intervalo, a gente volta já já com mais um comentário. 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 9, 6, 0, 960 AM e cultura do Vianão FM 105,5, as melhores da região. Cultura e tendência, moda, conforto e estilo para o seu pé. A loja Gáldora Calçados e Sapatos oferece o que há de melhor em calçados masculinos, femininos, infantil e acessórios com a tradição de melhor atendimento, os melhores produtos e os maiores prazos. Então venha realizar suas compras parceladas em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito ou no seu crediário próprio. Gáldora Apaixonados por Sapatos. Sempre à frente pensando no que há de melhor para você, cliente. Rua Bandeira Sentosa, 125, no centro de Itauá. Fone 88-3437-1430 ou 88-999-35-0452. já tem data marcada para ser torcida da Ótica Pacífico em outubro. Dia 29. 29 é um sábado. Com atendimento a partir das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Recebemos a sua armação antiga. As telas em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnê. Comprando na Ótica Pacífico em outubro. Tem promoção para a criançada. No meio das crianças, armação é grátis. Paga só as lentes. Consulta computadorizada. Fazemos os seus exames de fundo de olho. Marque a consulta para o dia 29 de outubro, um sábado. Na Ótica Pacífico você encontra armações modernas, relógios, óculos, esportes e muito mais. Vem pra rua Nenê Borges, 432, no centro de Itauá. Por trás do Super Inhamor. O contato é 99945-8910. Organização Eide Pacífico. Região dispende motel aconchegante com um ambiente super agradável. Motel Love Car, suíte completa, com alto rendimento, frigorífico, TV a cabo, com exibição do canal erótico Sex Hall, com ambiente extrema reserva. Motel Love Car, atendimento 24 horas. Moderna de instalações com melhor atendimento. Tudo isso para deixar os melhores momentos de sua vida ainda mais simples e prazerosos. Venha realizar todas as suas fantasias desfrutando de todo o conforto que só o Motel Love Car oferece para você. Visite-nos e apaixone-se. Motel Love Car, estrada do aeroporto, saída para Santa Teresa. Estamos localizados na rua João Conceitosa, 333, em frente ao Centro de Negócios. Aproveite e faça já sua cartão Casa do Celular e parcele suas compras em até 10 vezes sem juros. Já pode entrar em contato pelo número 88992844028 e conferir as melhores ofertas da região. Casa do Celular é barato e sempre será. Funerária Paz em Cristo. Somos uma empresa com foco em atendimento de qualidade, mas por um preço justo. Pensei em fazer planos de assistência? Na Paz em Cristo você encontra os melhores preços da cidade. Preço justo de verdade. Planos especiais para 6 pessoas, R$ 39,00. Para 10 pessoas, R$ 51,00. Planos com 1.500 km Sindicato de Trajados que dá direito em Fortaleza. E se você já tem plano, mas quer mudar para a paz em Cristo, você já entra com todos os direitos na hora. E o tempo que pagou na outra empresa, nós colocamos no seu contrato. Você não perde nada. E ainda tem mais. Se você indicar um cliente e ele fizer o plano, você ganha o dinheiro na hora. Venha conhecer a empresa Paz em Cristo. Aqui em Parambu, na rua da Grande Alves Caracas, número 6, no centro, por trás da Igreja Matriz. Em Cauá, na Avenida João Aguiar, número 31, no centro, por trás da Igreja Matriz. Telefone para contato, 997-31-8532. Paz em Cristo, Funerais. Uma empresa séria com credibilidade. Pastel Maria Bastos, a diferença está no registro. Você e na qualidade do atendimento. Apartamentos climatizados para casal, solteiro, convidados para acomodar casal e acompanhante. E quartos adaptados para cadeirante. Hospedagem de café da manhã incluso. Internet, Wi-Fi grátis, TV por assinatura. Serviço de mensageiro, estacionamento seguro. E vários serviços que proporcionam um estado compatível ao seu negócio. Disponham de um auditório climatizado, equipado com sistema de vídeo e som para receber o seu evento. Hotel Maria Bastos. Porque você merece sempre mais. Rua São Medeiro, 365, bairro Alto Brigante, ao lado da BR-020, em Cauá. Reserva pelo telefone 88-3437-4001 ou 9637-2226. Mais empreendimento do Grupo Santa Parte. Conheça a loja Essencial Moda. Pelo estilo, com bom gosto e elegância, além do melhor preço, calçados masculinos e femininos, adultos e infantil, além de toda a linha de bolsas e acessórios, Essencial Moda, na rua Gondon Feitosa, 49, no centro de Cauá, próxima à farmácia moderna, Essencial Moda, qualidade e o melhor preço para você. Opinião do Povo. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível. Combustível de qualidade você encontra no posto Ipiranga. O posto Ipiranga está na vanguarda da tecnologia e do atendimento. Em suas bombas, produtos de qualidade em álcool, gasolina e diesel. Previstas que sentem prazer em bem atender. Equipe sempre pronta para garantir o melhor atendimento para você e seu carro. Posto Ipiranga. Em Cauá, na BR-020, bairro Alto Brilhante. Telefone 3437-1268. Filiagem Arlengói e Maceió, acesso para Marruá. Empreendimento empresarial Joaquim de Souza Bastos. Novo mundo vem pra revolucionar. Nosso preço é bem vindo e é o melhor dia. A rua Gondon Feitosa, 4-5-3. O centro de Cauá, bem pertinho do Jardim. Nossa nova linda, preferida do povo. O centro é uma vez, nosso roupa de novo. Todo mundo feliz, pra vida e mexer com fita. Nosso novo mundo, qualidade é perfeita. O preço é bem vindo e o vinho é nos visitar. É na Gondon Feitosa, vem no centro de Cauá. Beijos, é melhor pra você. Faça novo mundo. Um novo jeito de ver. Cultura, seriedade, profissionalismo, credibilidade. Torna o rádio mais ouvido da região. Programa Opinião do Povo. Diariamente de 12 às 14 horas. Assistir a Cultura do Vinho 970M e Cultura do Vinho 1FM 105,5. As melhores da região. Opinião do Povo, o seu programa imparcial do meio-dia. São 13 horas mais 29 minutos aqui na cidade de Cauá, pela nossa cultura do Rio, no programa Opinião do Povo. Agradecendo aqui na Senhora do Ouro para uma graça alcançada, R$100 para exame médico. Muito obrigado, a senhora está fazendo a doação por uma graça alcançada. A atenção que encontrou uma carteira com a documentação de Francisco José Ferreira. A tempo a carteira e não quantia o dinheiro. Essa carteira foi perdida em Rabeca. O mais importante é a documentação. Por favor, quem encontrou é só ligar para o 9869-4074. 9869-4074. Vou deixar aqui na nossa emissora. Está precisando aplicar urgente. Vamos tomar atenção de quem encontrou ou encontrar uma carteira com a documentação de Francisco José Ferreira. Uma quantia em dinheiro. Essa carteira foi perdida no Rabeca. O mais importante é a documentação. Você pode ligar 9869-4074 ou deixar aqui na nossa emissora. A pessoa está precisando muito dessa documentação. Vamos à participação popular com o nosso programa ao fim do povo. Qual é o seu nome, por favor? É a pessoa, né? Luísa Tereza de Souza. Pois não, a senhora mora onde? Moro em São Geraldo. Qual é a reclamação da senhora? Vai Manuel de Moto. Qual é a reclamação da senhora? Então tá aí, o seguinte é esse. Meu marido está internado, está recebendo alta hoje, 22 dias. Da próxima infância, está operado nesse mês e começo trombose. Eu estou com 2 meses, a fazer 3, que eu como que a família dá. Aí passou medicamento aqui. Eu não tenho como comprar e nem tenho nada em casa. E preciso de uma moleta também, que ele não pode estar andando. Eu estou com 3 de remédio aqui, a receita. Passei na farmácia, perguntei. Quanto custa o medicamento? Cadê aqui? A senhora tem algum auxílio? É só meu esposo que é aposentado, mas ele, no modo adiante dele, só tira 340. Por quê? Ele desempréstimo e o meu está nas mãos do advogado. Ah, ele fez empréstimo e aí só recebe líquido 240. 340. Ah, 340. E eu está na mão do advogado, meu, que eu ansioso em doer, já foi operado a via dessa perna, já a via do peito esquerdo, aí fui cuidando dele, que eu não tenho quem cuide, só tenho 2 filhos moralzinhos. Tem medicamento, senhora, está mostrando aqui, um custa R$31 e outro R$256, isso? É, e eu nem o que comer eu não tenho, não tenho nada em casa e nem tenho para comprar os remédios. E a senhora está precisando de ajuda da população que possa ajudar a senhora para comprar esse medicamento para ele, não é isso? É isso, e alimento, porque eu deixei até ele trancado lá, deitado sozinho, que ele não pode estar caminhando e vindo que ele precisava de mim, né? É só a senhora e ele? Só. Então, são os dois. Só os dois, eu estou 22 dias diariamente no hospital, saí hoje, deixei ele em casa e vim aqui para arranjar alguma coisa, né, para o remédio dele e alimento, para mim tem como comprar. Está feito o apelo da senhora, qual é o endereço da senhora? Manuel Alves Mota, do bairro São Geraldo. Lá no São Geraldo, na rua Manuel Alves Mota. Eu tenho também aplicativo. Tem um aplicativo e tem um pico, isso? É, deixa eu só dar pro rapaz aqui. Aí, a senhora deixa com a recepção lá fora que aí a gente fica, tá certo? Tá certo. Ah, muito obrigado pela atenção da senhora. Vamos esperar que a população possa ajudar, tá bom? Tá bom, foi uma boa tarde pra senhora. Agora, 1h34, limpa fossa e limite. Realiza limpeza de fossa com qualidade, segurança e excelente preço. Funcionando 24 horas, em qualquer horário, atende pelo 817-295-9951-1189. Fale com Ari Soares, que está sempre pronto para atender você. Conhece aqui o Valmir, conhece aqui o Valmir, você encontra tudo mais barato. Oferecendo a melhor preço e a melhor qualidade dos produtos. Lá tem natales, tem frios, cereais, bebidas, cosméticos, material escolar, material de limpeza e outros. Aceitando todos os tipos de cartões. Lembre-se, 238 no centro. Se liga para lá. 3437-1187, 999-96500, 99778-900. O Instituto Sales de Oftalmologia ISO é uma clínica médica que possui centro cirúrgico com referência no tratamento oftalmológico. especialista nas áreas de diagnóstico, cirurgia e outros procedimentos. O Dr. Paulo Vitor Salles e o Dr. Murilo Salles, médicos especialistas em oftalmologia, responsáveis por realizar cirurgias de catarata, faringe e diversos exames como exame de vista, teste de olhinho, limpeza de lentes, mapeamento de retina, biometria ultrassônica, paquimetria, retinografia colorida, curva funcional diária. Tem também o Instituto Salles, o atendimento do Dr. Fernando Henrique Macedo, médico especialista em neurologia, Dr. José Neto Benavides, médico cardiologista, Instituto Salles de Oftalmologia, na Avenida Hélio Pedrosa Castelo, 27, continuação da Avenida Almirante A, telefone 9606-8248, 9728-3901. Atendimento toda terça. Mercadeira Rico de Castanho, você compra tudo em 3 verdeiros gás, tem água mineral de 20 litros, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, gêneros alimentícios, gelo e outros. Tem também picolé e sorvete. Lá tem todos os tipos de cartões de crédito, débito e PIX. Funcionando por 45 até 19 horas. Tem que fechar para o almoço. Aos domingos, abre até o meio-dia. Mercadinho Rico de Castro fica na Boa Fibra do Dito Alegre. Contato 999-09-6323. Faz entrega no Mercado. Organização Júnior de Ouro. Hoje, segunda-feira, de discussão no Legislativo Itauaense, o que acontece na sessão de hoje? Teremos logo mais a sessão ordinária da Câmara Municipal de Itauá, a partir das 5h30 da tarde. Na pauta, teremos várias indicações que já foram apresentadas pelos parlamentares do pequeno CDF. Para o grande CDF, requerimento, como do vereador Luiz Alves, que solicita o envio do ofício ao governador do estado, João Rossella, com cópia para a Secretaria de Segurança do Estado, solicitou o novo prédio da Delegacia Regional de Polícia no município de Itauá. Requerimento também do vereador Luiz Alves, solicitando o envio do ofício Cagete. E o presidente da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos da Corte, João Lúcio Faria, solicitando informação sobre a conclusão da leitura do Armeiroz 2. Requerimento do vereador Fúcio Gonçalves, solicitando da Secretaria de Infraestrutura os requerimentos 76, envio ao ofício da Secretaria de Infraestrutura, urgente sobre os requerimentos 76 a 80. E 92, aprovado pela Câmara Municipal, que estão ainda sem resposta. Requerimento também do vereador Silvio Gonçalves, solicitando informar quando acontecer a suspensão da vacinação Covid-19, quarta dose, devendo esclarecer as providências definidas pelo município para seu restabelecimento e a previsão de retomada da vacinação. A divulgação da programação no portal da Prefeitura de Itauá para conhecimento da população. Outro requerimento do vereador Fúlio Gonçalves, solicitando a esclarecimento acerca do motivo da suspensão do PAA leite no município de Itauá. Em outro requerimento, o vereador Fúlio solicita que seja enviado ofício à SOP, que é a Superintendência de Obras Públicas do Estado, no sentido de notificá-la acerca da necessidade urgente de executar finalização de trânsito horizontal e vertical na fase de votação asfáltica da CR-187, o trecho que liga de Itauá à Vila de Santa Teresa. E todos os requerimentos vão para votação na sessão de logo mais. Também estarão na ordem do dia todas as moções, tanto de congratulação como de pesar, que foram apresentadas também para a sessão de hoje. 5h30 da tarde, é a sessão ordinária da Câmara Municipal, que você acompanha através do site do Legislativo, como também no Facebook, ou presencialmente, se desejar. Amanhã, dia 18, a Justiça Eleitoral estará pagando a parcela, o vale refeição, no valor de R$ 45,00, para aqueles que trabalharam no primeiro turno das eleições. Então, amanhã, dia 18 de outubro, recebem. O seu depósito será automático, para quem tem o PIX, com o seu CPF. Só vai receber, se você tiver o PIX com o seu CPF, a Justiça Eleitoral, e se você for titular, vai depositar. No dia 16 de novembro, aí recebe quem trabalhar no segundo turno das eleições. Esse é o comunicado da Justiça Eleitoral, que reforça para essas pessoas que trabalharam no primeiro turno e que vão trabalhar no segundo turno. Isso aí é esse valor de R$ 45,00, é o vale alimentação. Enquanto o sol brilha, você economiza. Comece a economizar aquele dinheiro suado. E para ajudar você nessa economia, Magos Soluções Renováveis. Com a Magos, você pode contar com um forte time comercial, equipe de instalação própria que realiza o trabalho completo. A Magos também está bem pertinho de você para conectar lá em região de Rio Mundo, proporcionando muita economia e qualidade de vida. Fale com o representante comercial Edinaldo Feitosa. Faça um orçamento gratuito pelo 9656-5248, também é Zap. Magos Soluções Renováveis. O sol é a energia que nos move. Tauá Madeiras, onde você compra tudo para a sua construção e reforma da sua casa. Tem linhas, caibres, ricos, cabos, portas, forros, cobertados, cimento, cal, trilhos, tijolos, ferro e preta. Preço, qualidade em só lugar. Tauá Madeiras, fica na Avenida Sermão Alves, 1785. Liga para lá no 996-54-0150. 996-62-0433. Organização Fernando Bicho. Super promoção do supermercado Bebezinho, arroz branco, 1 quilo, 3,60. 5 quilos, 17,99. Você compra óleo soja, soia, só 7,89. Açúcar cristal maravilha, 3,94. Café filinho, 7,29. Caixa de bombom, garoto, 10,91. Tem muito mais promoção para você conferir no supermercado do Bebezinho. Uma passada lá na Coronel Urante Feitosa, 112, centro, telefone 3437-2692 e telefone 9737-2030. Farm Itaúá, onde você compra todos os serviços de uma farmácia comum. Além de contar com a presença de um enfermeiro todo integral para a realização de curativos, aplicação de medicações, acompanhamento de infecções e aberto. Tem ciclozinho informado. Todo dia lá, hoje, segunda-feira, desconto de exames com excepcionais. Tem óleo de agostrinha, carne, tipo creme, polo máximo, vida máxima, formada negra e a canela e o hélio. Farm Itaúá, Reborg 445. Você vai ter contato no 998-08-9710. 998-08-9868. Siga lá no Instagram, a organização Vando e Abreu. O mês de outubro é promoção no Laboratório CEPAC. Como é um mês especial para a saúde da mulher, temos uma promoção para todas as mulheres. Fazendo o seu check-up promocional no Outubro Rosa, você paga só R$ 99,00. Você ainda ganha de cortesia o exame de sangue para avaliar a função da tireoide, ou ainda você pode levar a sua prevenção para fazer no Laboratório CEPAC com 30% de desconto. Informações pelo 9666-2387. Laboratório CEPAC está localizado na Rua Jornalista Elba Feitosa, 46, Senado de Celebrim, na Rua do Hospital. E para ser a maior comunidade, estamos com uma nova unidade, na Clínica Santa Fé, na Avenida José Guilherme Rede, 759, Alto Brilhante, no Pátio Solado, Rio Mil. A administração do Turismo Saraiva Modesto, sua saúde em primeiro lugar. Você que recebe o auxílio do governo e quer comprar barato, é só passar na Rodonel de Mineiro. Lá tem promoção. Açúcar cristal 3,50. Óleo soja, R$ 7,90. Sabonete por R$ 1. Café puro, R$ 6,90. Chocolate da garota, R$ 9,90. Presto barba amarelo, R$ 1. Polo 12 alumínio, R$ 1. Fica na Rua Jardim da Paixão, 220. ali ao lado do cartório de Itaí. Você não tem contato, 996-57-3579. O ouvinte quer saber, Sampaio, como que eu faço para tirar o meu cartão mais instância. Ele está bloqueado. Onde eu posso, onde eu procuro? O meu filho só tem 5 anos. Bem, a senhora está recebendo o mais instância, o cartão mais instância é um cartão do governo do Estado. Está bloqueado e será que a senhora não perdeu a condição de ser contemplado com o cartão mais instância? A senhora está dizendo que o filho da senhora só tem 5 anos. Estaria dentro do limite, né? Mas é importante que a senhora veja o cadastro. Pode procurar essa informação no cadastro único, talvez tenha alguma informação a esse respeito, embora um cartão do governo do Estado. Boa tarde, Sampaio. Eu queria saber do secretário Valdemar Júnior a que foi a reforma do CRAS na Vila Joaquim Moreira, que ainda não está funcionando. Para a gente...